mas ele é tão bom que ainda espera por você. Por que não para um pouco pra pensar? Só ele tem o amor e a paz que você quer. Mas ele é...